Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio, am Mikrofon Ortrun Gutke. Seid alle ganz herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe. Und ich begrüße an meiner Seite den brasilianischen Moderator Markus Romau. Você acaba de entrar na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e diretamente do pé pequeno em Niterói. Bem-vindo a esta nova apresentação da Mama Terra no mês de abril, 21 de abril. Ao meu lado está Ortrun Gutke e Markus Romau é quem vos fala. Und natürlich begrüße ich auch Bruno Marques, unseren Tontechniker. E agradecemos também ao Bruno Marques, técnico de som do nosso programa, aqui no Tomba Studio, no Pé Pequeno, em Niterói. Heute ist der 21. April und heute ist hier in Brasilien nationaler Feiertag. Am 21. April wird in Brasilien der Tag von Tiradentes gefeiert, ein Datum, das zu Ehren von Joaquim José da Silva Xavier, einem politischen Aktivisten, der ein Nationalheld geworden ist, geschaffen wurde. Die Geschichte von Tiradentes steht im engen Zusammenhang mit der Inconfidencia Mineira, einer Bewegung, die im 17. und 18. Jahrhundert stattfand und die Trennung Brasiliens von der portugiesischen Herrschaft zum Ziel hatte. Zu dieser Zeit verschaffte Brasilien den Portugiesen durch seine Bodenschätze, das heißt Gold und Diamanten, große Gewinne. Diese Reichtümer begannen jedoch knapp zu werden. Hoje é o 21 de abril, dia de Tiradentes, dia nacional para herói brasileiro. Hoje é comemorado o dia de Tiradentes. Uma data criada para homenagear Joaquim José da Silva Xavier, um ativista político que se transformou em herói nacional. A história de Tiradentes está totalmente relacionada à Inconfidência Mineira, um movimento ocorrido nos séculos XVII e XVIII, que tinha como objetivo a separação do Brasil do domínio de Portugal. Naquela época, o Brasil proporcionava grandes lucros aos portugueses, por meio de suas riquezas minerais, isto é, ouro e diamantes. Contudo, essas riquezas estavam começando a se tornar escassas. Außerdem zahlten viele nicht den fünften Anteil, eine Art Steuer, die von der Krone auf das gesamte in der Kolonie gefundene Gold erhoben wurde. Auf diese Weise begann Portugals Gewinn zu sinken. Auf diese Situation reagierend begannen die Portugiesen eine strenge Kontrolle über Reichtum und erhöhte Steuern. Diese Maßnahmen störten die Elite von Minas Gerais, die maßgeblich von den aus Europa importierten Ideen der Aufklärung beeinflusst waren. Além disso, muitos não pagavam o quinto, uma espécie de imposto cobrado pela coroa sobre o ouro encontrado na colônia. Desta forma, o lucro de Portugal começou a cair. Reagindo a essa situação, os portugueses passaram a exercer um controle mais rígido sobre as riquezas e aumentar os impostos. Tais medidas desagradaram a elite de Minas Gerais, que estava significativamente influenciada pelas ideias iluministas importadas da Europa. So begann in Brasilien eine separatistische Bewegung, die Inconfidencia Mineira. Die meisten Unzufriedenen waren reiche und gebildete Männer, mit Ausnahme von Tiradentes, einem Soldaten. Der Name Tiradentes kommt daher, dass Joaquim José da Silva Xavier auch die Funktion des Zahnarztes wahrnahm. Assim se iniciou um movimento separatista no Brasil, a Inconfidencia Mineira. A maioria dos inconfidentes eram homens ricos e cultos, com exceção de Tiradentes, um militar. O nome Tiradentes provém do fato de Joaquim José da Silva Xavier também exercer a função de dentista. Die Bewegung war erfolglos und die Verschwörer wurden verhaftet. Tiradentes wurde für 3 Jahre eingesperrt und wartete auf seinen Prozess. Alle anderen Männer, die an der Inconfidencia Mineira beteiligt waren, entgingen einer größeren Strafe, da sie viele Güter hatten. Die Mehrheit entschied sich für das Exil. Nur Tiradentes wurde zur schlimmsten Strafe verurteilt. Am 21. April 1792 wurde er gehängt und gevierteilt. O movimento não teve sucesso e os inconfidentes foram presos. Tiradentes ficou preso por 3 anos, esperando seu julgamento. todos os outros homens envolvidos na Inconfidência Mineira escaparam de uma pena maior, já que possuíam muitos bens. A maioria optou pelo exílio. Apenas Tiradentes foi condenado à pior das punições. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado, esquartejado e seu corpo espalhado pelos quatro cantos de Minas Gerais. Die Anerkennung der Tapferkeit von Tiradentes erfolgte erst 1890. Derzeit gilt Tiradentes als Patrono Civico do Brasil. O reconhecimento da bravura de Tiradentes só se deu em 1890. Atualmente, Tiradentes é considerado patrono cívico do Brasil. Im Jahre 1965, während der ersten Phase des Militärregimes in Brasilien, wurde durch das Gesetz Nummer 4897 der 21. April zum nationalen Feiertag, Dia de Tiradentes, Patron da Nação, erklärt. Es war Marschall Castelo Branco, damals Präsident der Republik, der dieses Gesetz initiierte. Em 1965, durante a primeira fase do regime militar no Brasil, o Marechal Castelo Branco, então presidente e ditador da República, durante seu governo na ditadura militar brasileira, para reforçar essa imagem de Tiradentes, sancionou, em dezembro, a lei que intitula 21 de abril como feriado nacional e Tiradentes como oficialmente patrono da nação brasileira. Radio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Am Mikrofon Ortrun Gutke und an meiner Seite der brasilianische Moderator Marcos Romão. Rádio Mamaterra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Ja, jetzt spielen wir mal ein wenig Musik ein. Samba do Criolo Doido von den Demônios da Garoa. Para nos alegrarmos um pouco, vamos trazer agora a música Samba do Criolo Doido com os Demônios da Garoa. Este é o samba do Criolo Doido, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Em tema da Inconfidência, Abolição, Proclamação, Chica da Silva. E o coitado do crioulo teve que aprender tudo isso para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheu um tema complicado, a atual conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu esse samba. Foi em Diamantina, onde nasceu JK. maior glória. A Leopoldina virou trem, e Dom Pedro é uma estação também. Oh, oh, oh, oh. O trem tá atrasado, já passou. Rádio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Rádio Mama Terra, um programa em português e alemão com sotaque brasileiro, Rádio Tide de Hamburgo. Wir haben soeben gehört Samba do Criolo Doido von den Demônios da Garoa. Acabamos de escutar Samba do Criolo Doido com Demônios da Garoa. E agora na Rádio Mama Terra, seguindo a nossa primeira parte sobre Tiradentes, o herói nacional brasileiro, vamos trazer para o nosso programa uma figura que vai... um colaborador, espero que para sempre, da Rádio Mama Terra, Pericão, um ativista social aqui da cidade de Niterói e rapper music, que vai nos apresentar uma música rapper em relação a Tiradentes que ele acabou de fazer aqui no nosso estúdio. Via Zine by Rádio Mama Terra, in den Thema Tiradentes. Und heute via Vorstellung für euch einen neuen Kollaborateur bei unserem Programm, Matthäus Pericão, eine Rapper-Musik, die wird uns helfen und wird eine Mitarbeiter bei Rádio Mama Terra in Zukunft. Hat gerade Rapper-Test von uns mitgemacht. Olá, Pericão, boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde. Você fez um rap para o nosso querido Tiradentes? É, eu fiz. Na real, foi uma tentativa. Espero que você esteja bom, né? Então vamos lá, vamos escutar o seu rap. Então, eu não falo alemão não. Espero que a galera da Alemanha entenda muito bem. Satisfação, Pericão. E minha poesia, o Tentativa, começa mais ou menos assim. Tiradentes morreu em busca de liberdade. Ó, vida, obrigado por me mostrar essa questão. De lá pra cá algumas coisas mudam. Quem é novo passa a ser velho de visão turva, mas a liberdade continua sendo parente da prisão. E não é porque o tempo passou que deixamos de ser Brasil colônia. Não é porque acabou o imposto derrama que quem é pobre de grana vai parar de sofrer castigos e tormentos pior do que a lona. E não é porque passamos de 1880 que não tem mais segregação. Ainda somos Brasil colônia sofrendo a missão civilizadora. As árvores não são mais fala e escrita. Hoje eles usam a internet e a televisão. E quem não quer liberdade? Essa quem me responde é você. A história não conta sobre os povos e suas revoltas. Sabe quem buscava por liberdade? O povo Mali. Tiradentes morreu em busca de liberdade da sua galera e deu errado porque havia um traíra. A revolta dos Mali deu errado porque também tinha um traíra. Então sabe o que a história nos ensina? É que nenhum tipo de revolta dá certo quando a gente se pensa na nossa própria vida. E é isso. Satisfação total. Meu nome é Pericão e agora com vocês, Marcos Romão. Aham, Pericão na nossa Rádio Mama Terra, é uma satisfação, estamos todos aqui muito contentes com a presença de Pericão, ativista social, agora também radialista. Wir sind sehr, sehr froh, dass Pericão ist hier mit uns, den Radio sendo Mama Terra, so mit machen, und weil er erzählt, dass die Revolution, dass die Rebellion, die Wunsch von das Volk, um so umsetzen einen neuen Weg für die Welt ist immer ganz schwieriger. Weil ab und zu die Revolutionär denken nur an sich, wie Tiradentes und seine Gruppe, die hat nur in das Elite gedacht. Sie wollten Freiheit von Portugal, aber haben nie gedacht in die Befreiung von der Sklaverei, die damals war in Brasilien. Pericão, und jetzt ist wieder eine Frage für Pericão machen, in Bezug auf sein Leben hier in Niterói, die Hauptstadt von den Rádio Mama Terra, eine Frage über sein Leben als Rap-Musiker Schwarze Junge, 21 Jahre, in unserer Stadt. Meu querido, expliquei aqui um pouco quem era você e vou fazer uma pergunta sobre como é sua vida com 21 anos de idade, rap music, rapper de... roda a cidade, qual é a sua impressão dos jovens atualmente que convivem com você? Então, cara, a minha impressão hoje sobre os jovens é que com essa chegada agora dos anos 2000, da internet, é que eles estão deixando de buscar conscientização e acabam que estão ficando nessa mesma bolha, sabe? E acabam que não procuram sobre, por exemplo, a revolta dos malês, sobre Gunga Zumba, sobre Zumbi, ou sobre outras pessoas como Tiradentes, para conhecer nossa própria história, de onde a gente vem. E acaba que a gente fica preso nessa espécie de bolha, e acaba que vai procurando histórias de outras pessoas e nunca a nossa própria, sabe? Essa coisa que hoje eu tenho visto com os jovens, sabe? Eles não buscam a conscientização deles e, tipo, a história do nosso próprio povo, sabe? A minha, a sua, de cada pessoa que tá aqui nessa sala. E isso é muito importante, a gente saber a nossa história. Pericão hat uns gerade gesagt, das was er fühlt bei den jungen Leuten hier in Brasilia, hier in unserer Bundesstaat, ist das de leben in einander Welt, weil wegen der Internet, Facebook, WhatsApp und andere, sie haben keine Verbindung mit der Realität und mit der eigenen Geschichte. Deswegen er versucht jetzt zu studieren über die Volkshelden von Brasilia, über die eigene Volk, über die schwarzen Menschen, über die Frauen, die hier leben und sind echte Helden. Und das ist die Geschichte für sein Selbstgefühl zu erholen. Das ist eine ganz tolle Idee und Pericon ist ganz herzlich eingeladen. Er wird mindestens ein halbes Jahr mit uns gemeinsam arbeiten, Radiosendungen vorbereiten und sicherlich auch noch den ein oder anderen Rap beitragen, Poema machen. Und ich habe auch gehört, dass du in der Gruppe Arce e Favela yes. bist. Você participa dessa Gruppe, não? Grupo. Que grupo é esse? O Conexão Favela e Arte? Uhum. Cara, então, Conexão Favela e Arte é meio que um projeto na qual a gente ainda não se transformou em uma ONG, nem um instituto, é um projeto social que parte da gente mesmo para a comunidade, que é gente da nossa gente para gente da nossa gente, sabe? Porque o que acontece? Morando lá na Beltrão durante 21 anos, que é a minha idade, você acaba que não consegue ver nenhuma espécie de cultura que chega ali naquela localidade para que os jovens, os adultos e todas as pessoas da localidade possam conhecer, tá ligado? Ou ver coisas novas como grafite, como rap, como DJ, como b-boy. E o Conexão Favela Arte, ele vem nessa de tentar levar essas coisas para a comunidade, como cultura hip-hop, como eu acabei de falar, mas também englobando todo um social de tentar ajudar o próximo, sabe? A gente consegue fazer umas doações de roupa, de comida para a galera que não tem grana para comprar, e é isso, a gente está tentando pensar global e agir local. Pericão, sagt uns, das seine Gruppe Conexão Favela e Arte, Favela und Kunst Connection, ist ein Gruppe von jungen Leuten, wie er, son sich 18 Jahre alt, er wohnt in Beltrão, wo wir wohnen auch, und er sagt, dass sie in diesem Viertel, in alle diese Peripherie, alle diese arme Viertel, es gibt keine Zuwende für Kultur. Wenn man nicht produziert selber den Kultur, man hat keine Chance auf die schöne Sache, die es gibt in Südstadt, die es gibt in Ipanema und so weiter. Deswegen sie machen diese Gruppe, wo sie kann lernen, mehr über die Geschichte von den Viertel, mehr über die Geschichte von Brasilien und zu erzählen. Und auch Design machen, und auch Graffiti machen, und auch sammeln Kleider und Geld, um Unterstütze die armen Leute, die noch nicht zu essen haben. Das ist selbstkreierte Sozialarbeit. Pericon, das ist super toll, das noch einmal ganz genau von dir zu hören, wie diese Gruppe arbeitet. Ich sehe euch ja manchmal im Viertel und ich bin absolut begeistert, wie ihr arbeitet und mit welcher Energie und Ernsthaftigkeit und totalem Interesse ihr dabei seid. É isso aí, Pericão. Não só o Trun, que falou em alemão, que está muito satisfeita de saber que existe esse grupo, que ela mesmo vê no quarteirão, no nosso bairro de vez em quando, e que ela espera que pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses, você fique com a gente para que mais repa, mais gente até possa um ano, falar né? no nosso programa. Até um ano. Até um ano. Então foi. Beleza, beleza. Nós estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Qual é a música que vamos ter agora, Ortrun? Wir spielen jetzt ein von Matthäus Halleluja, Liebe Dage. Ah, falando em liberdade, lembramos do Matheus Aleluia com sua música Liberdade. Sou eu. Liberdade. Sou eu. Realidade. Sou também fraternidade. Por um mundo de igualdade, semeando pelos campos o amor. Serei Pablo Neruda. Ernesto Che Guevara. Serei um Luther King, o Gandhi. Guarani, o Tupi, serei Violeta Parra, serei o poeta Oxumi, serei Nelson Mandela, o Lennon, serei Abraão. O zumbi. Sou eu. Liberdade. Sou eu. Igualdade. Wir haben soeben gehört, Liberdade von dem Musiker Matheus Aleluia. Das Thema Freiheit ist unser heutiges Thema im Programm. Wir haben über die Geschichte von Tiradentes gesprochen. Er wollte auch eine Form von Freiheit. Wir haben mit Pericão gesprochen. Er hat für seine Gruppe oder für sein Viertel, für seine Arbeit als Rapper, als Poet, als Künstler, möchte er auch in die Freiheit reingehen und mit der Freiheit arbeiten. Das will eigentlich jeder Mensch. Kommen wir jetzt zu einem Thema, wo auf ganz grauenvolle Art und Weise einem Menschen die Freiheit genommen wurde, indem man sie umgebracht hat. Und zwar Marielle Franco. Der Schock sitzt tief. Am 14. März wurde die prominente Menschenrechtlerin und Politikerin der linken Partei PSOL, Marielle Franco, in der Innenstadt von Rio de Janeiro ermordet. Franco befand sich auf dem Rückweg von einer Veranstaltung über schwarze Jugendliche, die im Ausgehviertel Lapa stattfand, als Unbekannte auf ihr Auto feuerten. Mindestens 4 Schüsse trafen die Abgeordnete des Stadtparlaments im Kopf. Sie starb vor Ort. Auch Francos Fahrer wurde ermordet, eine Mitarbeiterin wurde schwer verletzt. Die Mordkommission spricht von einer Hinrichtung, von einem politischen Mord. Einen Tag vor ihrer Ermordung twitterte Mirelle Franco die Frage, die nun ganz Brasilien umtreibt. Wie viele müssen noch sterben, bis dieser Krieg endet? 60.000 Personen wurden 2017 in Brasilien umgebracht, 5.300 allein im Bundesstaat Rio de Janeiro. Die meisten Opfer sind Afro-Brasilianer, die in Favelas leben. Die Zustände in den Elendsvierteln waren es, welche die Lokalpolitikerin der Partei für Sozialismus und Freiheit, PSOL, unermüdlich angeklagt und bekämpft hatte. Sie setzte sich für die Rechte von Frauen, Afro-Brasilianerinnen, Homosexuellen und Armen ein. Vor allem prangerte sie die Polizeigewalt in den Favelas an. Marielle wurde in Maré geboren, einem der größten Favela-Komplexe in Rio de Janeiro, in dem etwa 130.000 Menschen leben. Schon als Heranwachsende erlebte sie teils am eigenen Leib Menschenrechtsverletzungen. Sie wurde als sehr junge Frau Mutter und engagierte sich für die Rechte von Frauen, insbesondere schwarzer Frauen und Favela-Bewohnerinnen. Den formalen Bildungsweg zu beschreiten war für sie sehr, sehr schwer. Trotzdem schaffte sie es bis zum Postgraduationsstudium und begann, sich für eine qualitative Verbesserung des öffentlichen Bildungssystems und die Demokratisierung der Universitäten einzusetzen. In der Öffentlichkeit wurde Mirelle zusehends stärker wahrgenommen. Dem Establishment und den Parallelmächten war sie unbequem, nicht zuletzt, weil sie die Mitte Februar von Präsidenten Michael Temer eingeführte Militärintervention in Rio de Janeiro scharf kritisierte. Ende Februar hatte man Mirelle zur Referentin der vom Stadtrat gegründeten Kommission zur Begleitung und Auswertung der militärischen Intervention in Rio ernannt. Wenige Tage vor ihrer Ermordung prangerte Marielle das Verhalten der Militärpolizei in der Favela Icari auf ihrer Facebook-Seite an. Quantas pessoas ainda precisam morrer antes que essa guerra aqui no Brasil acabe? Quantas pessoas precisam ainda morrer antes que essa guerra acabe no Brasil? Este é o tema que Ortrungutke acaba de falar sobre o assassinato de Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro. Estamos falando de liberdade e precisamos falar da liberdade de viver que foi ceifada de Marielle Franco. Neste momento chave da vida dela, no momento em que uma jovem criativa com grande potencial poderia fazer muito mais pelo país, sua vida é ceifada. Para isso, nós trouxemos aqui no nosso programa a psicóloga do SOS Racismo, Rosane Romão, e muito amiga da Marielle. Estudaram a pós-graduação junto. Rosane, qual é para você o maior impacto da execução de Marielle Franco para as mulheres negras e para as mulheres em geral do Brasil? Bom dia a todos, Brasil e mundo. Apesar de ser uma dor, né, esse momento que estamos vivenciando, é muito bom estar aqui, em que mais uma vez essa morte representa o ceifar, né, da nossa população. E a execução da Marielle Franco, uma mulher negra, ativista, vereadora, muito votada no Rio de Janeiro, mestre em administração, quando nos conhecemos, estudamos juntos, né? Essa execução, após um encontro de mulheres negras, sem ameaças ou alardes, grita-nos a precária situação em que nos encontramos, né? Uma situação que estamos à mercê. Porque nem, como se colocou, não houve ameaças, não houve relato, né, de uma ameaça, ou seja, podem nos matar. Então, essa situação de vulnerabilidade, de insegurança que nos traz, não só para as mulheres negras que saíram daquele lugar no momento que a gente está encontrando, que é tenebroso nesse país, que todos os direitos estão sendo retirados e por conta da ânsia de riqueza e poder dos que estão no topo da hierarquia, essa execução nos coloca a todos nesse lugar de vulnerabilidade, de insegurança, e não só das mulheres negras, mas como todas as mulheres e como todas as pessoas. Tanto é que, apesar de todo esse medo que está aflorando, dessa insegurança, dessa angústia, a força que veio da população, das pessoas, de todas as classes sociais e do mundo inteiro, frente a essa execução planejada... Mas me diga uma coisa, qual é o impacto na vida das pessoas? Medo, insegurança, estamos à mercê. Até porque, até hoje, já quase 40 dias dessa execução, não temos um retorno, não temos uma resposta, não temos a resposta das autoridades frente a essa morte. Então, isso nos causa pânico, terror nas pessoas, o medo de estar nas ruas, o medo dessa insegurança e, principalmente, dos corpos negros, das pessoas que essa intervenção que ela até combatia, estava na comissão, é uma intervenção que vai aonde? Nas áreas em que se encontra mais a população negra. Né? Então, esse assédio que se faz ao povo negro, às pessoas mais simples, né? Pobres, periféricas, mais uma vez a gente está tendo como... Na época lá de Tiradentes, mais uma vez um corte no avanço da democracia. É um silenciar, querer silenciar mais uma vez. De Schwartz, Psicologin, von SOS Racismo aus Brasília, hat uns gesagt, dass die Panik, die Angst, die Frauen, die Schwarze Frau Hauptsessel in Brasília, haben im Moment nach diese grauen Ermordung von Mariella ist groß. Trotzdem, sie versuchen sich zu sammeln, Widerstand zu leisten. Aber es ist nicht so einfach, weil diese Panik, diese Angst, sie nimmt den Körper von den Menschen. Und viele Menschen haben Schwierigkeiten, auf den Straßen zu gehen oder zu leben im normalen Leben, weil die Intervention militärisch Rio de Janeiro hat em Richtung, das ist die Kontrolle von die Favelas und Arme Viertel, wo leben Schwarz. Und dann diese Angst übertragt sich auf die Kinder und auf alle anderen Schwarz. Ja, das wollte ich eben gerade fragen. Klar, es geht eindeutig um die Frauen, dass sie also wirklich mitten ins Herz getroffen mit der Ermordung von Marielle. Klar, viele Frauen sind Mütter, haben Kinder. Das wird auch an sie übertragen. Das, denke ich, ist für die gesamte Familie also wirklich eine absolut große Herausforderung. Exatamente como o Ortrun colocou em cima da tua pergunta, de que ao atacar uma mulher negra, atacou-se o cerne de uma resistência, o cerne de uma população que é imensa, que é a maioria do Brasil, que é a população negra. Agora, quando se atinge essa pessoa, se atinge o filho dela, se atinge a família dela. Então, este efeito é um efeito difícil de ser superado. Todas as mães negras estão com medo dos seus filhos na rua, das suas filhas na rua, né? As moças que estavam lá, as mulheres que estavam no combate, no ativismo, estamos com medo. Is angst, as wir leben, sagte Rosane. Is angst für unsere Kinder, is angst für unsere Männer, is angst für unsere Fervantes. Alle Leute haben da Angst, dass die Sohn, dass die Tochter gehen auf den Straße für ein Party, einfach für ein Kneipe, weil kann ermordet werden von dieser Militärintervention, von dieser Gewalt in Rio de Janeiro. Ich habe eine Frage an Perican. Wie wird das in deiner Familie verhandelt? Du lebst in deiner Familie und wie ist deine Familie mit dieser Situation umgegangen, beziehungsweise deine Freunde? Perican, a Ortrun Gutsch acaba de perguntar para você como é que essa situação de violência impacta você e sua família. Há alguma mudança na sua família? Vocês se preocupam com isso? Falam desse assunto? Duas coisas. A primeira, ela falou que rola um assédio com o povo negro. Acho que assédio ainda é uma palavra muito bonitinha. É um genocídio, uma matança, um estilo de estupro mental, sabe? Que faz que você fique coagido. E o reflexo que gerou dentro de casa, pelo menos em mim, foi que, cara, a gente precisa ser resistente. A gente precisa ser uma espécie de resistência. Tipo, em 1930, com a frente negra, sabe? A gente precisa ser assim. E o impacto que gerou na minha família foi um impacto de... Minha mãe ficou meio que coagida. Falou pra eu meio que tomar cuidado nas ruas. Pra que isso... Porque isso é uma coisa meio que evidente, né, mano? É o genocídio do povo negro, as pessoas morrendo a cada dia. E, tipo, mais de 80% das pessoas presas, da parte carcerária no Brasil, são negras. Então, tipo, o medo dela é que eu possa ser preso ou que eu possa ser morto, porque acontece esse genocídio em alta, nas ruas do Rio de Janeiro, de Niterói, de todo mundo. Pericão sagt für uns, dass in seiner Familie es gibt eine große Angst, dass passiert etwas mit ihm. Er geht durch die Straße, er macht Rapmusik, er geht in Favela, er lebt selber in Favela und seine Mutter hat eine tierische Angst. dass man ihn festnimmt, weil 80% von den Gefängnissen in Brasilien sind schwarz, sind junge Schwarz. Die Toten in Brasilien sind junge Schwarz. Jeden 23 Minuten in Brasilien eine junge Schwarz ist ermordet, normalerweise von der Polizei. Wie Pericão hat gesagt, die fühlt sich im Mito von einem Genozid. Das ist ein eigenes Gefühl als Person, wenn ich auf den Straße gehe. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio, am Mikrofon Ortrun Gutke. Wir reden hier gerade über das Thema Freiheit und über das Thema Schutz, wie wir uns schützen können gegen diese absolute brutale Politik, die hier im Augenblick in Brasilien gefahren wird. Aber wir möchten gerne jetzt eine kleine musikalische Pause machen mit Elsa Soares und zwar mit dem Lied Carne. Carne negra. Só você não vê. É por aí. Tudo diz. Oh, Rádio Tide de Hamburgo, com o programa Rádio Mamaterra. Um programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Wir haben soeben gehört das Lied A Carne von Elsa Soares. Acabamos de escutar A Carne com Elsa Soares. E agora vamos seguir o nosso programa para, já caminho do fim, para termos um pouco de impressões sobre como vocês que estão aqui no nosso programa, um jovem negro e uma mãe negra, se preparam para a vida debaixo desta violência política e física que está acontecendo. Como é que você se prepara para enfrentar o seu dia a dia? Então, como é que tu anda na rua? Como é que tu sai de noite 11 horas? Como é que tu desce lá da tua casa? Cara, eu ajo normal. Eu continuo agindo da mesma maneira que eu sempre agi, tipo, em pensamento, na fala, tá ligado? E o que eu faço, eu tento fazer, na real, é materializar esses pensamentos que no final vai dar certo, sabe? E, tipo, se alguém vier me abordar, me perguntar algo, eu já, tipo, tento ser o máximo possível, tipo, uma abordagem policial, por exemplo. Eu não vou esconder nada, tudo que o policial for me perguntar, eu vou responder. E eu tô na rua, sofro uma espécie de racismo, ou aquela olhada de uma pessoa branca de nariz em pé pra cima de você, sabe? Quando isso acontece, eu, tipo, continuo na minha, materializando de que isso tudo no final vai dar certo e vamos conseguir mudar. Pericão hat gesagt, das ist versucht zu überwinden diese Situation von Bedrohung durch den Gefühl, dass es weiß wird gut passieren in Zukunft. Nós nicht jetzt haben in Zukunft. Und dann wenn die Polizei kommt zu ihm, um zu kontrollieren und zu Leibvisitation zu machen, versucht nur zu denken, dass es wird nichts passiert mit ihm. Es wird gut sein zu Ende. Es fasse wie eine letzte Hoffnung die ganze Zeit zu haben. Also wenn ich das jetzt so ganz in mich einfließen lasse, das, was Pericon gesagt hat, dann stehen mir fast die Tränen in den Augen, weil das ist für mich im Grunde genommen, ich lebe selber hier in Brasilien, ich bin weiße Brasilianerin, ich sehe viele Dinge auf der Straße, aber dieses Gefühl, das muss man wirklich erstmal, wie nennt man das, inkarnieren, das muss man wirklich drin haben, um überhaupt überleben zu können. Ortrun acabou de dizer que quando escutou o Pericão, sentiu na pele que há uma necessidade dela, enquanto uma mulher branca, e coisa que poucos brancos brasileiros fazem, de sentir uma empatia, de sentir o que está acontecendo, se colocar na cabeça do Pericão para saber o quanto ele precisa se esforçar, sem nem pensar, para andar na rua. Não pode andar pura e simplesmente por andar. Com certeza. Tem que ficar ligado. Com certeza. Mas né? Então, eu já sou desligado. É uma sensação que não dá para estar, vou cantar na chuva, vou rir, que pode dançar por causa disso. É ou não é? Com certeza. Pode dançar por causa disso. E assim, quais são as palavras que você poderia acrescentar da tua vida como mãe, como filha, como tia, como a tia-avó como e negra? Como psicóloga também, negra, né? Que estamos todos vivenciando esse momento. O que essa morte não anunciada, que pode se matar, e que o Pericão falou pra gente, quando eu falei até do assédio, mas do assédio das parcas garantia que a gente tinha, foi o recado que nos foi dado nesse momento com essa morte da Marielle Franco. Então, deixa-nos todos atentos, e gostei da fala da Ortrung, porque é uma fala que essa morte não está sendo em vão, de alguma forma está tocando a muitos a nossa realidade enquanto povo negro nesse país chamado Brasil, mas que não nos aceitam. Nunca nos quiseram aqui enquanto pessoas, com cidadãs, com direitos. Nós viemos aqui com uma missão, que 88 fingiu-se que acabou, mas a gente continua como foi do seu, né, no salto da sua poesia, continuamos prisioneiros, escravos, não brasileiros, cidadãos não brasileiros. E essa morte da Marielle Franco, de alguma forma, não está sendo em vão. Esse medo está tendo que ser suplantado e mais pessoas estão vindo e precisam vir, né, como foi a fala da Ortum, porque é desolador o que estamos vivendo. Wie Rosane hat uns gerade gesagt, die Hoffnung ist da, die Widerstand ist da. Dass die Frauen versuchen, machen alles, um zu überwinden der Angst, der Panik und zu kämpfen für die eigene Leben, für das Leben von seinen Kindern und seinen Verwandten. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro na Rádio Tide de Hamburgo. Rádio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide Radio. Für heute möchten wir uns verabschieden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Studiogästen Rosanne Romau und Perican für ihre Offenheit und für ihr Dabeisein hier im Studio. Ein wunderschönes Thema, lieber Dadje, wenn sie dann auch gelebt werden kann, was hier im Augenblick leider in Brasilien sehr, sehr, sehr schwer ist, Lebendigkeit in das tägliche Leben reinzubringen. Viele Menschen hier sind voll von Ängsten durch die Brutalität, die jetzt auch noch dazugekommen ist, dass das Militär mit rein in das tägliche Leben durchaus mit reinkommen kann, dass man Militär hier auf der Straße sehen kann und speziell in die Favelas geschickt werden. Das ist etwas, was das Straßenbild verändert und mental auch in den Menschen wirkt. Unsere nächste Sendung wird sein am 19. Mai. Seid gespannt! Rádio Mama Terra, para nos despedirmos, lembramos que o momento está muito grave no Brasil, momento político, momento de violência, principalmente pelo fato das favelas do Rio estarem sendo ocupadas pelo Exército e o militarismo está tomando conta da vida das pessoas. Mas a esperança fica. E agradecemos nesse programa a presença de Perican, ativista social, e Rosane Romão, psicóloga do SOS Racismo. Muito obrigado pela presença. É nóis, que satisfação total para quem não me conhece. Meu nome é Perican, represento Conexão Favela e Arte, Rap School, Faveleira, Marcos Romão, represento Mama Terra, todo mundo, represento o hip hop, é nóis. Muito obrigado por esse momento, e estar com o jovem Perican aqui é esperança, né? Somos sementes, somos esperança, e esse jovem nos mostra isso. E agradecemos especialmente a Bruno Marcos, nosso técnico de som do Tomba Estúdio do Pé Pequeno em Niterói. Und wir verabschieden uns mit einem weiteren Lied von Neil Luz. se Deus cicatriz, quem precisar de Deus.